Sofro tanto que vou te esquecer. A sua piedade vai me destruir. Se nunca vai ser meu. A vida é assim mesmo, o mundo vai girar. Porque eu fui amar. Quando